Segura meu parceiro Gardel, avisa Samsung que hoje quem tava é nós, bebê. Se você não me disser a verdade, não tem como eu te ajudar, minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, me deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar e uma hora eu vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com e quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é o fim com ou sem mim. O nome dele é Luanzinho. Estoura, menino! Na bebê, ao é mais gostoso, galera. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar e uma hora vou te esquecer. Se era medo de me machucar, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber não tô e que vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é o fim com ou sem mim. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é o fim com ou sem mim. Luan Barreto, o Estouradinho.